en las nalgas de mandarín. Como sabem, os ruivos, não é? E as ruivas são uma espécie de herda da natureza, não é? Se não tem alma. Exatamente, tipo isso. Mas, epá, os ruivos em geral, vocês conhecem ruivos, gajos ruivos? Não. No liceu. Não são propriamente o estereótipo do gajo bonito, não é? Mas as ruivas já não é bem assim, não é? Porque nós temos muitas ruivas boas zonas. E como a Gillian Anderson, a Dana Scully, é ruiva, ou era ruiva, tudo depende, não é? Eu queria vos perguntar qual era a vossa ruiva preferida. Ih, caralho. Tenho que pensar, não posso responder assim. Começa tu, Pedro. Que é para eu conseguir fazer aqui uma pesquisa no Google. Sim. Ainda por cima, eu estou proibido de usar o Google. Olha, eu escrevi aqui algumas gajas ruivas e vocês vão gemer com forma e intensidade mediante o vosso gosto ou não dessa pessoa, pode ser? Pode ser. Então, pronto. Julianne Moore. Ah, espera, deixa-me gemer mais alto. Então, Pedro, tu adoras. Amy Adams. Vou também gemer um bocadinho. Estes vestidos é melhor desistir, porque senão vai correr bem. Articulem verbalmente então. A Christina Hendricks. Boa, boa. Ui, boa Nossa boa, Senhora, boa. Muito para a frente. A Isla Fisher. É pequenina, né? Mais depois da Hendricks, com aquele par zorro, não sei. Não sei se consegues bater isso. Eu não sei se a Nicole Kidman é ruiva, mas é, ela pelo menos em baixo. Ela em baixo parece-me. Alison Hedgen. Não, essa é terrível. Quem é? Era a namorada. American Pie, né? American Pie, sim, aquela da banda, do acampamento da banda. Ah, não, essa não. Pois não. Não. É da Buffy também, né? Jerry Halliwell, epá, as Spice Girls tiveram um filme, portanto é uma atriz. Ah, mas essa gaja na altura levantava muito pau. Era a melhor de todas. Era. Agora, ela terrível. Tinha feito uns nudes antes de ser vedeta. Sim, sim. Eu lembro. Se é que canta Estás a Ver Homens, não é? É, mas aí é quando ela já estava com as plásticas neste sombra e a sol já. Mas na altura, porque mesmo porque com... Porquê é que o Daniel trouxe a gaja para aqui? Opa, porque sim. Mais Spice World? Viram Spice World, o filme das Spice Girls? Eu já vi. Não. Mais que uma vez, não. Até. Já vi? Mais que uma vez? Mais que uma vez, sim. Não. Filme fetiche do Pedro. Não viste nada mais que uma vez. Pá, vi. eu sou tipo aqueles vampiros que já anda cá há muito tempo e vi-o na estreia porque as companhias assim o exigiram. Pá, e vi-o pá, há uns 2 ou 3 anos. A câmera estava a dar na televisão quando a televisão dava filmes. E fiz mau, não é? Opa, é mau, mas não é tão mau como parece. Eu acho que o filme é um bocadinho meta, não é? Aquilo é um bocado paródia também à volta delas. Pois aquilo é inglês. Aquilo não, é tipo a comédia mais no Austin Powers do que do Scary Movie, percebes? Pois. Não pois. É bem. Pá, não é horrivelmente terrível. É só terrivelmente horrível, digamos assim. Então vou já pôr essa carga. Mas olha, Daniel, esqueceste da única ruiva que me veio à cabeça. Quando ele ainda não acabou. Eu ainda não acabou. Ah, então continua. Tenho aqui a Bryce Dallas Howard. Gosto sim, também. Que... sendo dos dinossauros. Do Andes filha do Ron Howard, é como vocês devem saber. Sei que é pior, sim. Sei que é pior, exato. Jessica Chastain. 10, era essa mesmo que eu estava a falar. Sim. 10, nota 10. Esta também não tenho a certeza se é ruiva. Julia Roberts. Julia Roberts. A Julia Roberts não é ruiva? Não? Eu acho que é um bocado. Então pronto. A Julia Roberts, quando abre a boca, é a luz. Toda é tipo um buraco negro, é absorvida e acabas por não perceber bem a cor do cabelo. Eu lembro uma vez a TV 7 Dias fez um artigo sobre, nos anos 90, sobre em como as mulheres estavam outra vez a deixar crescer os pelos no sovaco. E aparecia lá fotografias da Gillian Anderson e precisamente da Julie Roberts como duas gajas que tinham, enfim, pelos nos sovacos. em algumas situações, mas pronto, eu já percebi que ninguém ia falar nisso. Depois de convidar os homens para a tua casa e falares que gostas de. Mas sabes que só estava a recordar aqui os pelos do sovaco é uma metáfora para a pintelheira. Não sei se vocês. Sim. Dá para, de alguma forma, dá para. Ajuda. É como nos homens aquela questão do dedo do indicador e do. Enfim. É para saber se as cortinadas combinam com os tapetes, não é? Yeah. Pronto, a Kate Winslet é a última que eu aqui tenho. Está bem. Eu para ganhar, Jessica Chastain, para mim. Não sei para essa Jessica Chastain é a gaja do é do Interestrelado. Yeah. Do Bino Adam, daquele filme. Exatamente. Sim. E agora do Mission to Mars também. The Martian, não é o Mission to Mars. É parecido, mas é uma missão para Marte. Vocês já viram o Mission to Mars? Já. Missão a Marte. É do De Palma, esse filme é bom, pá. Não é nada, pá, o filme não é bom. O filme é muito bom. Vê outra vez. É sério que é bom. Esse é o Val Kilmer. Estou a falar de filmes diferentes, querendo. Estou a falar de qual, afinal? É aquele em que eles vão para Marte e existe lá uma carantonha extraterrestre. Ah, pensei que estava a falar do The Martian. Pois existe um alienígena todo cheio de brilhantes e. Parece um travesti. Já estão lá a dançar na nave. E descobre-se que a vida na Terra nasceu em Marte, lá com um holograma 3D no fim, não é? Exatamente. Pois, já sei, E o Gary Sinise vai para outra dimensão, assim, num tubo. É chupado para outra dimensão. Olha, agora esta música do CSI agora. Fiquei com vontade de ver. É o do Val Kilmer, é o Planeta Vermelho, é isso. Esse é fixe. Esse eu gosto. Red Planet. É um guilty pleasure, mas já espiada a esse filme. Já que estamos a falar de ruivas, não é? O Marte. Exato, a ver. Faz todo sentido. Faz sentido, sim senhor. Temos aqui um extra bonito. Muito bem, isto ficou bem. Isto vai ser. Um top, extra vai ser de ruivas. Top. Sim. Ficou aqui uma coisa que vai destronar as mamas de Jennifer.